sem impedir. Não há muralhas nem gigantes que permaneçam diante de mim. Está consumado, a palavra de vitória já foi liberada. E a porta que Deus abre, ninguém vai fechar. Aquele que a Jesus por fim.